a cera do seu ouvido. Inserei o meu corcel com a cera do seu ouvido. Inserei o meu corcel. Muito bem, programa Pânico, mais uma vez de volta a esta maravilhosa revista Jovem Pan. E nesse momento de honra, muita honra para a gente, aqui temos duas convidadas de altíssimo garbor e altíssima elegância. Estão aqui Fabiana and Thaís, as HZs do programa H de Luciano Urg. Então vamos começar a primeira pergunta, a pergunta que todo mundo tem curiosidade, é a seguinte: qual a idade, primeiro da Thaís e depois da Fabiana? Eu tenho 18 anos. 18? Uma menina. E você, Fabiana? Eu tenho 21 anos. 21 anos. Maioridade. Já são, né? Vocês são maiores. Respondo por mim. Vocês são maiores, vocês já podem beber, já podem fumar e podem ir ao motel. Eu gostaria de saber se alguém já foi no motel e se tem um bom motel para recomendar. Boa pergunta. Você já foi no motel, Thaís? Já. Lógico que já. O que você mais gosta de fazer no motel? Você fica ligando o teto elétrico? Não. Você gosta da banheira, você gosta do teto solar. Ela não, pega aquele cara. Se você tá no motel, você não vai pensar em ver TV, cama d'água. Você gosta disso? É uma verdade. Batatinha frita de motel, vem com muita gordura? Muito óleo. Como é que surgiu pra vocês serem as HZs do Luciano Huck? Foi um teste que eu trabalhava numa agência com a Marina Gomide. Vocês eram modelos, né? É, eu trabalhava como modelo e eu fiz o teste e passei. Eu também, mesma coisa. Da Marina, a gente era da agência da Marina Gomide. E aí surgiu o teste do H, naquela época o H era minúsculo. A gente nem sabia quem era o Luciano Huck, que era H, não sabia nada. Não conhecia o Luciano Huck e a sua cobra fantástica. Ah, mas isso há 2 anos atrás, então. Ah, sim. 2 anos e meio. A gente é da primeira formação ainda das HZs. Emília, montando um pouco de assunto, eu queria saber da Fabiana, por que você tem o apelido de Anjinho? Eu acho que é por causa do cabelo, cara. Espetacular, né? Cara? Cabelo. É só o cabelo, né? Eu tenho uma pergunta pra fazer, show de bola, meu amigo. Fabiana e Thaís, vocês são maravilhosas, vocês são as minhas musas inspiradoras. Somebody love. Eu quero saber o seguinte. Vai, somebody love. Vai, eu quero. Ela na manteiga, olha só. Eu quero saber como vocês fizeram o H no Rio de Janeiro, se os cariocas não são muito melhores do que qualquer outro tipo de homem desse Brasil? Não, realmente, eles são muito bonitos. Mas eu ainda prefiro os mineiros. Olha, rola muito ciúme entre vocês. Eu ouvi dizer que entre feiticeira, ela esteve aqui na edição passada. A própria Joana Prado. Na Joana Prado. E rolou um ciúme entre ela e a tiazinha, tal, aquele negócio todo. Sem mentira. Não é verdade. Não é verdade? Não rola ciúmes nenhum. Mas são amigas, a gente conversa, todo mundo, entendeu? Todo mundo tem a mesma idade, a mesma cabeça, a gente conversa. Não tem essa de rolar. Ela divide o mesmo camarim, assim, as duas horas, se for preciso? Ou aqui é um camarim? Não, porque quando entrou a feiticeira, a tiazinha já, né, tava no auge e tal. Então a tiazinha já tinha o seu próprio camarim. E a feiticeira ainda fica com a gente no camarim. Muito bem. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que as duas são capa da revista da Pan. Vocês duas sairiam juntas na Playboy? Nós recebemos o convite. Estamos negociando. Estamos torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas a turma não fica falando, porque vocês sempre andam juntas, né? Não fica falando que é sapato. Olha, rola um velcro. E a Thaís também. Ah, você tem namorado? Ridículo. Como chama falsidade? Qual uma falsidade? Qual o nome do Cornélio? O nome do Alceu. Alceu, queremos saber quem é esse Alceu. Não vou falar, não. Não? Eu sei quem é. Eu sei quem é. É surfista? É o Márcio do Jota Quest. É mesmo? Ah, meu Deus. Pô, mas ele é feio. Como é que você arruma um cara tão feio? Imagina, feio. O que ele toca? É o mais bonito da banda. Você tá brincando que o Jota Quest... Ele toca bem, ele toca bem. É um tecladista. Ele toca órgão, né? Ele toca órgão. Eu tenho uma curiosidade muito grande. É o seguinte, já teve tiazinha, feiticeira, agora vocês. Por exemplo, o que vocês acham de vocês serem as fadinhas do H? Eu posso emprestar minha varinha mágica? É varinha mesmo. Você tem uma varinha mágica? Varinha de condom. Como é que é? A Prado, né? Prado Joana, era Joana feiticeira. Prado. Joana Prado. Prado. Era uma gazete também? Era. E quem escolheu ela para ser a feiticeira? Escolhe como? Por bunda? Por coxa? E vocês também são as pátias gostosas. São as pátias gostosas. Vocês são pátias gostosas. Eu e a Thaís, a gente tá lá desde o começo, entendeu? Então a nossa imagem já tá a gazete. Então não rola. A Joana entrou, puta gostosa, né? O bundão e tal. Tinha o perfil do papel, o Luciano escolheu ela pra ser feiticeira. Mas ouvi dizer que tem bafo. Bafo. Tem. Que ela olha pra cima e derruba o urubu. Quem tinha mais bafo? Eliana morre. A tiazinha ou a feiticeira? Parece que ela come lixo. Gente, imagina. Eu ouvi dizer. Diz que a tiazinha tá vendendo muita Playboy lá em Portugal. É? O pessoal compra com uma revista do Zorro. Mas eu ó, feliz, eu tô, ó, uma perguntinha show de bola aqui pra fazer pra essa maravilhosa Fabiana. Olha, eu tô. Desculpe o Márcio do Jota Quest, mas a sua mulher é espetacular e tá muito cheirosa. Tá no nosso colo. Olha os caras. Eu quero saber o seguinte: é verdade que você mandou fazer uma cirurgia nos seios pra dar uma ampliada? Ou como é que é essa história aí? Dá uma calibrada. Ah, não tenho vergonha de falar. Esse negócio de ficar negando, não sou assim. Fiz mesmo, por quê, hein? Boa! Toma, carioca! Agora, mais profundamente, tomar. Quantos mililitros? Ah, tá querendo saber demais? Bom, vocês estão no H. O que vocês pretendem fazer, assim, no futuro? Lançar dentro CD. Da televisão? Vocês querem continuar dentro da televisão? Ou vocês querem ser modelo? Atriz. Sei, atriz. Eu quero terminar meu curso de teatro que eu comecei. E eu quero ser atriz. Quer ser atriz? Por exemplo, um ator da Rede Globo que você gostaria de dar um pega? Márcio Garcia. Márcio Garcia também. Pegador. Pegador. Anjinho. Anjinho falou. Eu tô querendo fazer um curso de interpretação, já fui ver. E fazer carreirinha de atriz, né? Nós estamos lá mesmo. Ganha bem, trabalha pouco, né? Trabalha pouco, então já estamos lá mesmo. Leve. Quem que gosta da Xuxa? A Fabiana? Eu. Você é fã da Xuxa? Muito. Você gostaria de ser Paquita? Agora não dá mais, né? Tem que ser novinha. Agora a Paquita tem 10 anos. Por falar nisso, como foi a sua primeira vez e quando foi? Uma pergunta leve. Boa pergunta. Foi com o meu primeiro namorado. Antes do Márcio, eu namorei 7 anos. 7 anos? Quebrou de beleza. E aí? Foi aonde? No carro? Namorei 7 anos. Foi na casa dele. Na casa dele. Olha que coisa. 7 anos é um casamento. Bom tempo. E ter terminou depois que você foi pra televisão e que você ficou famosa, não? Não. Terminou porque acabou o amor. Mas acabou quando? Acabou depois. Quando ela conheceu o cantor da bunda. Não. Olha, queridos ouvintes, a vida é assim mesmo. Se você namora uma gostosa e ela virar um astro de televisão, 99% de chance de tudo acabar. Mas é. O carinha lá do Jota Quest te achou fácil na hora? Não, viu? Claro que não. Porque tem aquela música lá. Fácil, olha. Não. Que é fácil, né? Bom, a Fabiana respondeu, a Thaís. E a Thaís? Primeira vez, como é que foi? Se quiser, não precisa responder. Fala. Não, perdi há pouco tempo. Faz um ano, com meu primeiro namorado, que eu tô agora. E foi legal. E ele não é famoso? Ele não é famoso, não. Bom, e é o seguinte, a gente tem aqui agora uma enquete que o pessoal da revista Jovem Pan fez nas ruas de São Paulo com perguntas. Vocês vão responder então? Vai. Então vamos lá, pode soltar a primeira aí, vamos ouvir a primeira. Meu nome é Pedro, 18 anos. Que tipo de homem vocês preferem? Eu acho que um homem tem que ser charmoso, tem que ter seu próprio charme. Não precisa ser bonito, mas tem que ter estilo, entendeu? E inteligente também, muito importante, tem que ser, né? Inteligente. Porque às vezes o cara é bonito, você vai conversar e não consegue trocar duas palavras com você. Fica só. E aí? Então tem que ser bonito, né? Charmoso, ter seu estilo. Como a gente, assim, né? Você podia resumir como uma palavra, como pano. Mais uma, por favor. Meu nome é Natália, tenho 14 anos. E eu queria saber o que vocês fazem pra manter a forma. Academia. Ginástica academia. Localizada, musculação. Apenas. E a Thaís, né? Pode falar. Surf. Até que eu não gosto muito de academia, não. Prefiro surfar, bem melhor. Como eu. Que mexe com tudo. É o Rafael, 17 anos. Quero saber quanto a Thaís tem de busto. E um beijo pra ela. Busto. Pode falar, eu não sei. Acho ah, que... não fala assim. Tipo é grande, só falo tipo isso. Papaya, mamão macho. Tipo papaya ou mamão macho? Papaya, né? Papaya. As duas papaya. É papaya. Não, a Thaís é melão. O melão. Olha, velho. Olha, você também não tá muito longe. Né? Mas você sabe que melão precisa cuidar bem, né? Porque cai que é uma besteira. Não tá entendendo. também do melão. Mais um. Marília, 15 anos, eu queria perguntar se elas gostam de coisa tipo sadomasoquista, que nem a tiazinha. Não, não, não. Na praia. Nem a minha, não curto. É, meu nome é Marcelo, tenho 18 anos, e eu quero saber da Fabiana, qual que é a sua fantasia sexual? Sei lá, uma praia deserta, boa. Só eu e ele. Pode ser? Você que manda, eu acho isso uma bobagem. Não, né, não. Oi, meu nome é Isabela, tenho 19 anos, eu queria saber se elas são loiras de verdade. Opa! Ou tem três torneiras. Sabe que toda loira, casa da loira tem três torneiras, né? Água quente, água fria, água oxigenada. Ó, loira, loira, loira, eu não sou. A gente dá uma ajudinha, né? É, passa uns creminhos. Mas meu cabelo não é preto, não. Fica mais loirinho, mas meu cabelo é loiro. Não é preto, não. Carlos, 19 anos, é pra Thaís. O que mais excita ela? Na real, acho que uma beijadinha no cangote. Delícia! Eu sou o Rafael, tenho 17 anos e eu queria saber se as duas já tomaram algum beijo na boca de algum espectador. Esse cara é gay. Não. Ó, já tentaram, sabia? Passar a mão, essas coisas? Já rolou? Já tentaram. Passar a mão já. Assim, você tá passando, cara. Nego né? Bem... Uma mão boba. Exatamente. Mas vocês tratam os espectadores que vão no programa que nem um entulho ou não? Ou dão uma atenção? Eu trato super bem. É claro que tem os espertinhos que querem. Passam a mão, que tal. Quer passar a mão. Ah, vem cá, me dá um beijo, não sei o quê. Mas isso aí é normal também, a gente faz parte. O cara na boa, né? Bom, a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Mas já acabou. Já acabou. Eu sei que vocês estão impressionadas com a nossa beleza. É verdade, Nós desejamos sucesso para vocês e o microfone está aqui para vocês deixarem uma mensagem para os fãs de vocês que agora estão ouvindo o CD aqui na revista Jovem Pan. Agradecemos, obrigada pelo espaço aqui, deixar a gente falar. Espero que goste do CD e da revista, né? Que a gente fez com puta carinho, assim, né? Eu queria agradecer vocês, vocês são muito engraçados. Você não viu a gente de fio dental. Muito legal estar aqui. Para os fãs, obrigada pelo carinho. E é isso, espero que goste da revista e a Gazete na veia. Boa! Boa! Uma salva de palmas para a Gazete. Com a cera do seu ouvido, eu serei o meu corcel. Com a cera do seu ouvido, eu serei.